don't give in, I don't give up, I won't ever let it break me. I'm on fire, I'm a fighter, I'll forever be the last one. Black vultures circling the sky, pick at the pieces, scavengers wait for me. Este é o Riff Service. Eu sou Gabriel Souza e estamos em www.maisradio.com. E o Riff Service de hoje é dedicado às Z-Bands, bandas cujo nome tem a letra Z. E vamos iniciar este Z-Bands especial com os grandes ZZ Top. E do álbum Três Ombras, vamos ficar com a música Precious and Grace. Para vocês, ZZ Top, Precious and Grace. Just cruising slow. e após ZZ Top aparecem-nos os também norte-americanos Zebra. E do homónimo Zebra ficamos com a música Slow Down. E terminamos esta primeira sequência com os Zingle. E do álbum Zingle ficamos com a música Backstabber. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter um som um pouco mais pesado. E vamos iniciar com os Zillion. E do álbum Steel Attack vamos ficar com a música Stars of Avalon. Para vocês, Zillion, Stars of Avalon. said was, the gypsy has arrived. E nesta sequência, com um som mais pesado, após Zillion, ficamos com os Zulu. E do álbum Out of Time, ficamos com a música Warhammer. Continuamos com a banda Zed. E do álbum Keepers of the Sign, ficamos com a música Cry of the Gypsy. E terminamos esta sequência com o Zero King. E do álbum Set on Self-Destruction, ficamos com a música She Said. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com duas vozes femininas. E vamos iniciá-la com a banda de Jutta Weinhold, o Zé Diago. E do álbum The Invisible Guide, vamos ficar com a música Heaven or Hell. Para vocês, Zé Diago, Heaven or Hell. In the morning. E após Zé Diago, de Jutta Weinhold, ficamos com Zaya Lindberg. E do álbum Zaniness, ficamos com a música Hey You. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar com Zillion. E do álbum Zillion, vamos ficar com a música Kryptonite. Para vocês, Zillion, Kryptonite. I'm rock star. No harm done, I was your son. The shadows creep up slowly. All is fair in love and war. The damage done, nowhere to run. You can't face it now. Trip forever now. I stood my crown and paid the price. The broken rose behind me. Wrong or right, don't get outside, 'cause you can trip forever now. Now you're the frowning cloud. shadows creep up slowly. We'll be right back. I saw her standing there, rainbows in her hair. But I saw her standing there, rainbows in her hair. She said, "Daddy, let's have some fun. Daddy, won't you show me your gun?" I looked in eyes, and there to my surprise, I saw no one. Oh, I saw no one. She said, "Daddy, don't be surprised. Daddy, I'll tell you no lies. No, Daddy, don't be surprised. Let's just fly away." Riding low, moon hung riding low. She said, "Where you wanna go?" I said, "Nowhere." I said, "Nowhere." The moon hung riding low. She said, "Daddy, where you wanna go?" I said, "Nowhere." E nesta sequência de baladas, após Zillion, ficamos com Zakk Wylde em carreira a solo, que aqui nos aparece com o álbum Book of Shadows, e deste álbum ficamos com a música Road Back Home. Continuamos com os canadianos Zappa Costa, e do álbum A to Z ficamos com a música I Think About You. E a grande curiosidade desta banda é que conta com Bob Rock, sim, o grande produtor Bob Rock, como guitarrista. Terminamos esta sequência de baladas com o Zodiac Mind Warp and Love Reaction, e do álbum Rock Savage ficamos com a música Nowhere. E vamos agora voltar ao hard rock, e vamos voltar com Zack Slaughter, e do álbum Nature Never Lies vamos ficar com a música It's Alright. Para vocês, Zack Slaughter, It's Alright. Thank you. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Zack Slaughter, ficamos com o croata, com a banda croata Zelé. E do álbum Magic Love, ficamos com a música Can't Stop. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a um som mais pesado. E vamos iniciar a sequência com Z-Frak. E do álbum Revolution, vamos ficar com a música Erros de la Ira. Para vocês, Zifra, Erros de la Ira. Es de la razón, descubren sus venas. e após Zifra ficamos com Zero. E do álbum Era a Batalha ficamos com a música Buscando o Rock. E terminamos esta sequência com os italianos Zephyr. E do álbum Taste the Bomb ficamos com a música Freddo. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com Zed. E do álbum Trouble in Heaven vamos ficar com a música Trouble in Heaven. Para vocês, Zed, Trouble in Heaven. Enemy took over ocean, island, land, and sea, and we spread like a disease. We were hungry, so we killed to eat, drank the water, turned the trees to stream, traded nature for cool industry and brought it all to his knees. Let's doesn't matter to me. Take it inside, shut up inside, under the sun or the moonlight. I got my eyes on you and I wanna take it all. E após Zedd, aparece-nos o projeto Zenx, projeto que conta com vários convidados, como Billy Laverty, David Rich, e que conta com o vocalista David A. Saylor. E do álbum Zenx, ficamos com a música Dog Destiny, música cantada por David Rich. E terminamos esta sequência com a Z-Band, e do álbum No Loose Behavior, ficamos com a música I Got A Mission. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma nova sequência de baladas. E vamos iniciá-la com o Jezar. E do álbum Live Your Life Forever, vamos ficar com a música The Look of Your Eyes. Para vocês, Jezar, The Look of Your Eyes. Our love still growing stronger to go through all the things. don't know where I am. It's always in the morning that I need you. Oh, I need you. Too early to be steady. Wonder why I still go crazy. Those little red lines, so sublime, it hurts to close my eyes. lovesome tune. It's just that she's not sure if his words are true. He gives her his loving, but still she's in doubt. There is something about him she can't figure out. Calls him a liar, it's making him mad. Gone is the fire that they once had. After the fire, all gone, all gone. After the fire, all gone. All good things we had and could have won. After the fire, all gone, all gone. All sad and gone. That he's not sure if her words are true. She gives him no loving, and that makes him doubt. There's something about her, I think I figured it out. She's not in desire, just lonely and sad. Gone is the fire. Was it done her wrong and that makes her mad? After the fire, all gone, all gone. After the fire, all gone. All the things we had and could have won. After the fire, all gone, all gone. Sad and gone. All sad and gone. It's all sad and gone. this woman, and he swears that it's true. Man loves his woman. Tell me, how about you? E nesta sequência de baladas, após Zar, ficamos com Zion. E do álbum Zion, ficamos com a música I'm Running Home. E terminamos esta sequência com Zan Clan. E do álbum Citizen of Wasteland, ficamos com a música After the Fire. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos ter uma sequência cantada em três línguas bastante diferentes, e vamos iniciar com os espanhóis bascos Zaratmakers. E do álbum Evolucioa vamos ficar com a música Bezaezina, que significa inesquecível em basco. Para vocês, Zaratmakers, Bezaezina. Baina gogor prestatu beze zinan naiz eta bizontzi utxa naiz taube aurrez aurrera kutsi beste bat batako baina hobe maitatuko zaitotik esku hartu bez beldurtu eta fidatu zaitez nirekin hemen duzu tokia bai eta maitasuna doainik zurekin egongo direnak maitatzeko modu merkea Reikutxuna torri nire sua baina gogor prestatu betze zinan ez eta Sua baina gogor prestatu beze zinan ez eta sua baina gogor prestatu beza zinan ez eta ni beza zinan ez maitia We'll be right back. Moja. Mogę składać się z wad, w żyłach mieć czysty jad. jakby nie było źle. Innej nie chcę, o nie. Gdyby ciebie zabrali, niech się pali, niech się pali świat. E após os bascos Zarata Makers, ficamos com o birmanês Zo Win Retut. E do álbum The Journey One, ficamos com a música Dwiha. E terminamos esta sequência com os polacos Xander House. E do álbum 36i6, ficamos com a música Biles Bila Moya. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos terminar com um hard rock mais melódico. E vamos iniciar a sequência com o ZO2. E do álbum Casino Logic, vamos ficar com a música Stronger. Para vocês, ZO2, vamos ficar com a música Stronger. Thank you. E é com Zeno, a banda de Zeno Roth, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com ZO2 e a música Stronger. Continuamos com os holandeses Sinatra e do álbum The Great Escape ficamos com a música Candyman. E terminamos com Zeno e do álbum Xenology ficamos com a música Heat of Emotion. E é com Zeno que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou Gabriel Souza. Rock on! Now I look into your eyes. Well, I can't take the blame. I can't take the pain. If you're gonna let me down, just do it now. Just let me down. I'm too scared to sleep, to see you in my dreams. If you're gonna make me cry, just do it right. Make me cry. Never knew how much it'll hurt you to keep me. You don't even know if you really need me. How can I fight when a love is the enemy? I don't exist until you release me. If you think it's over, if you think we're nowhere, just let me out. I'm making it easy for you to go leave me. Just let me out. You dig your claws in deep, the way I'm breaking free. You can keep this alive for me to survive. Push me to the side. I can't run if you're coming on to me. I can't hide when you got what's left of me. You're living on sin. It's all in my head. We're better off dead. Never knew how much it'd hurt you to keep me. You don't even know if you really need me. How can I fight when love is the enemy? I don't exist until you release me. If you think it's over, if you think we're nowhere, just let me out. I'm making it easy for you to go leave me. Just let me out. If you think it's over, if you think we're nowhere, let me out. I'm making it easy for you to go leave me. Just let me out. I can't take the blame. I can't take your pain. If you're gonna let me down, just do it now. Let me down. If you think it's over, if you think we're nowhere, just let me out. I'm making it easy for you to go leave me. Let me out. If you think it's over, you think we're nowhere, let me out. I'm making it easy for you to go leave me. Let me out. If you think it's over, if you think we're nowhere, just